cavalo montado no meu pai, cortando as coxilhas, eu não acho atrapalho. A gaita na garupa, pois eu é sempre tenho, vou dizendo quando saio, só não sei é quando venho. Bonito demais, Erechim, segue na palma da mão, vai. Atravesso as canhadas só na marcha troteada e numa boa sombra, pois eu faço a cercada. Eu abro a minha gaita e dou uma tocada de coxilha em coxilha, só se ouvir a toada. Entrando na casa de um fazendeiro, eu vou me aproximando. Com licença, moçada, de longe eu vou gritando, é o cancioneiro das coxilhas, que aqui já vai chegando. Bonito demais. E quando os galos cantam, jogo em cilha e alegre se despede, cancioneiro das coxilhas.